¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! A partir de agora, na Rádio Andarué, Friday Night, o melhor de dance dos anos 80, 90 e as grandes novidades. Friday Night, na tua Andarué. Olá, olá pessoal, muito boa noite para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Friday Night. Hoje mais uma edição que vai trazer-vos músicas das dos últimos 3, 4 anos. Vai ser sempre a subir hoje até às 2 da manhã. Vamos ficar hoje com grandes sons como Ina, Sun Is Up, e também Martin Solveig com a sua Dragonette. Hello! Esta primeira sequência vai fechar com uma música, eu nem digo, vocês já vão ver qual é que é, mas só vos digo que é um espetáculo. Vamos à música então. Começamos esta primeira sequência de 5 músicas com Ina e Sun Is Up. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you. Friday Night. Yeah! Aí está a Vanna Brown com Will Be Mine. Mais 5 nesta edição de hoje da So Friday Night. Vamos agora começar a segunda sequência com Alex Galdino com Tabu, I Don't Wanna Dance. Ainda aproveito também esta edição e que vai aliás fechar esta segunda sequência, a música dos Deadmau5. Pelo caminho vamos ter Dance de Madonna. É verdade, mais uma musiquinha então para ouvirmos uma música que eu nem vou dizer qual é que é. Eu também vos vou deixar adivinhar, mas tenho a certeza que vão gostar. Mas para já, vamos lá ficar com Alex Galdino e Tabu e o tema I Don't Wanna Dance. Friday Night. She's futuristic, she's not robotic. She got me rocking hard in the middle of the dance floor. I can't escape it, I just can't take it. This beat so hard, I'm locked in the middle of the dance floor. Dance floor, dance floor, dance floor. Oh, right now. Come on, get down, give me more. Come on, get down.

E mais música depois destas 5 brutais. Pois é, ainda não foi desta que tocamos aqui o Melody da Madonna, mas vamos ouvir aqui um bocadinho então nesta edição do nosso Friday Night, nesta terceira sequência e antepenúltima. Vamos antes ficar com Linda Pritchard e o grande sucesso Week Again. É verdade, vamos ter do caminho mais umas tantas musiquinhas mais pesadas para aumentar a velocidade da noite, a energia da noite. Mas para já vamos lá à contagem de 5 para 1 e ao tema de Linda Pritchard. A música chama-se Week Again. 5, 4, 3, 2, 1. The world was on fire, no one could save me but you. Strange what desire makes foolish lovers do.

com Michael Woods, I Wish. Antes, a música de Melody Amaro. Foram 5 que eu vi nesta edição do Friday Night de hoje. Nós estamos quase no final, mas ainda tenho para mais duas sequências de 5 músicas cada uma. E o que dizer, por exemplo, da música que se segue, que é um espetáculo, que é um tema que eu confesso que, por acaso, já não ouço há algum tempo e deixa-me algumas saudades. Porque não, se calhar também deixa tinta. Vamos lá ouvir a música mixada de Adele, Someone Like You. Provei também nesta sequência pelo caminho Michael Kreis com a mescla La Bombosina. Vamos, aliás, ao contrário, Michael Kreis com La Bombosina, La Mescla. Vamos também ficar com música de Kessa para fechar a sequência da edição de hoje, a quarta da edição de hoje do nosso Friday Night. I wish nothing but the best for you. próxima música é brutal. Não podes perder. Back. I'll be here for you. Esta! Vamos agora seguir para a edição, para a festa edição de hoje do nosso Friday Night. Espero que tenham gostado, que tenham aproveitado a noite ao máximo e que se tenham divertido com estas duas horas de grandes músicas. Vamos agora ficar com Never See You Again, a música fantástica esta que vamos ouvir já de seguida. Vamos ter pelo caminho a música de Nadia. Nadia chama-se Call My Name e vamos também ficar com uma daquelas músicas brutais de DJ Eric Morello. São as últimas 5 de edição de hoje. Espero que gostes. Vamos lá às musiquinhas. O resto é conversa. Até para a semana! want you so. I crave your touch. I want you close. Every time you come to mind, my tender heart just melts inside. Can't resist those thirsty lips. My eyes can't take the look you give. I'm calling for you. I hope you know I'm thinking of you every time you go. My pleasure and forget my cares. So come to me, don't worry, love. I'm all out of you. I can get enough. You make me cry when you're my side. My heart and soul is yours for life. Just don't let go. You got me hooked. You give me shivers when you take control. be true. Is in Bali the season? Have I told this man too? Is in Bali the season? So come on, give it up, give it up.

y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscarlo.